autorizada é a porta para o táxi. Tem a todo 4 0 graus. Alto 08, subiu o patrulho 108 desse ponto. 08, bom dia, 58. Anotando o Romeu, Charlie, F-Way, General 204, vento para Jack, 120 graus 5 nós, reporte passando em 4. Paulo, ao 5-6, confirmando partida. Baixo 4. Obrigado, Black 3, reto no 4-4. Frequência livre, a estação lá, bom dia. informação final do Alvo Zero, Fiz Alvo. Número 72, Renegão 0 no 4, cruzado por 0, 1, 0 graus, 0 via 9. Ele foi, você está no 4 ou no 72? Ótimo. 120.18, controle, 5512 do transponder. General, está chegando próximo ao ponto de espera da pista 1-0, General 1-0 no 4. Argentina 1910. No 48 no 5, continue a aproximação, eu acho que está ali. General 0 no 4. Mantenha o ponto de espera, o 173. seu visconde da companhia na curta autorizado a alinhar e manter pistão cruzada. Após o pouso da aeronave na curta. Vou fazer o processo de forma específica, virar à direita, via Alfa Juliette.